O assunto do dia hoje, na palestra, é razão e emoção. Mas, para falarmos de razão e emoção, vamos tentar, ao invés, vamos tentar imaginar aquela pirâmide que muitas às vezes, muitas tempo atrás, de repente na época de escola, a gente estudava, né, no colégio, aquela pirâmide do reino animal, vegetal. Então vamos colocar no quadro aqui. Tem uma pirâmide, onde tem o reino animal, vegetal e mineral. São as classificações pelo processo evolutivo do planeta. Não tem nada a ver com questão espiritual. Digamos assim, um processo evolutivo do nosso planeta. Se nós vamos dividir essa pirâmide de cima por uma outra, também em três partes, nós vamos deixar aqui em cima os mamíferos. Aqui eu não lembro se são répteis ou aves ou répteis. E mais para baixo nós temos os insetos, certo? Errado. Tem quatro partes: répteis ou aves, aves ou répteis e os insetos, certo? E em cima, no topo, existe o homem, o ser humano. Isso é a classificação das espécies, da espécie animal, digamos assim, aqui no planeta. Existem os mamíferos, os répteis ou aves, e depois logo abaixo, aves ou répteis, e depois insetos. Isso é a classificação, digamos assim, na questão evolutiva animal aqui no nosso planeta. Acima, isso aqui, se a gente fosse fazer outra pirâmide, também nós iríamos mais umas quantas pirâmides na questão da subdivisão de cada pirâmide, certo? Então nós vamos ficar agora nessa aqui e falar aqui dessa primeira parte aqui, onde existem os mamíferos. E nós estamos no topo da pirâmide. Nós quem? Homem, mulher, seres humanos. Estamos no topo da pirâmide. Por quê? Porque nós somos os únicos animais que temos uma condição mental de pensarmos, de termos razão, a razão, a racionalidade, e de termos a emoção. Se nós chegarmos nessa parte de baixo aqui da pirâmide, aves, répteis e insetos, ou outros animais que talvez nem tenham sido descobertos ainda, eles não fazem parte do mundo da razão, do mundo racional, e muito menos do mundo emocional. Por isso, então, o assunto razão e emoção, que faz parte só de nós, seres humanos, que nos diferenciam dos outros animais. Por isso que nós, até hoje, conseguimos subjugá-los, escravizá-los, tanto o reino animal, abaixo de nós, como também o reino vegetal e o mineral, nem se fala. Aí vem outra questão ambiental, que não é o assunto de hoje. Bom, razão. A razão vem da palavra ratio, que eu não me lembro muito bem se vem do grego ou se vem do latim, mas quer dizer reta razão. Razão pura. Razão pura, que nos dá a possibilidade de raciocinarmos e, através desse raciocínio lógico, coerente, nós adquirirmos inteligência, nós adquirirmos, digamos assim, uma capacidade de avaliar, de julgar através das deliberações. Nós temos capacidade de deliberar, isto é, de decidir o que é certo e o que é errado, é através da razão. Nós temos também a capacidade, através da razão, de ter ou não ter prudência. A prudência faz parte da razão. Nós temos também a capacidade do bom senso, vem também através da racionalidade, da nossa capacidade de raciocinar. Nós temos também uma outra lei, que é a lei moral, ou o nosso dever moral, que foi falado também a semana passada, que também vem através da capacidade de raciocinar. Então, a razão, ela só faz parte de nós, seres humanos. Emoção também faz parte só dos seres humanos. O animal não sente emoção. Existem até alguns estudos que tentam, de repente, comprovar que alguns animais sentem alguma coisa quando verem, eles enxergam outros animais da mesma espécie serem sacrificados, mas não existe uma comprovação científica e nem técnica que realmente comprove isso. Eles podem sentir até um certo medo, mas não é um medo, é uma coisa instintiva. Então, a emoção e a razão fazem só parte de nós, seres humanos, certo? Bom, partindo então desse princípio, razão e emoção precisam, de certa forma, para que nós possamos viver dentro de uma coerência, dentro de um bom senso e de uma certa felicidade, né? Tem que andar lado a lado. Aí então vou ter que falar do Aristóteles, que viveu lá em 300 e poucos anos antes de Cristo. Ele, quando escreveu sua obra ética, A Nicômaco, ele tentou, através dos seus 12 livros, é uma obra ética, A Nicômaco. E essa obra, ela é composta por 12 livros que nós hoje chamamos de capítulos. Então ele tenta, através desses 12 livros, colocar de como é que o homem, nós, seres humanos, poderíamos chegar à felicidade suprema. E aí ele, é um livro desse tamanho aqui, né? E ele tenta, através de vários e vários caminhos, tentar colocar para nós como é que nós chegaríamos nessa felicidade suprema. E no final, no 13º livro, se não me engano, ele chega e a conclusão dele é que nós só conseguiríamos chegar, digamos assim, a essa felicidade suprema ou a essa pseudo-felicidade suprema se nós tivéssemos a condição de mantermos o equilíbrio entre razão e emoção. Isso já há 2.300 anos atrás, ele já dizia naquela época, quer dizer, ele escreveu um monte e no final das contas ele chegou e concluiu que através do equilíbrio entre razão e emoção é que se pode chegar, digamos assim, a uma certa felicidade, tendo coerência em nossos atos racionais e tendo coerência, bom senso também, no momento das emoções. Porque a emoção, ela pode ser também dividida sobre dois aspectos. A emoção, ela é um, digamos assim, um abalo momentâneo. Às vezes uma notícia ruim que chega, ou até uma notícia boa, ou algo que chega meio que de sopetão, como a gente pode se falar, né, vulgarmente, cria uma comoção, né? A gente se comove de algo que chega para nós, de uma notícia meio exterior que chega para nós, e que nós não sabemos, ninguém sabe como é que nós vamos agir. Então, isso é emoção. E existe o sentimento, então, que é uma coisa um pouquinho mais elevada. A gente daria para dizer que existe o sentimento de amor, existe, assim, a questão da relação afetiva com outras pessoas, uma questão moral e até a questão até intelectual. Mas, aí que vem um porém, só através da razão é que nós conseguimos distinguir o que é sentimento e o que é emoção. Percebem? É bastante sutil isso. Então, não quero dizer aqui que a gente tem que colocar a razão acima de tudo. A gente tem que sempre racionalizar, pensar realmente a maneira de que nós vamos agir, para ver se nós vamos agir com sentimento, é uma coisa mais elevada, ou com emoção. Então, a emoção, na maior parte das vezes, nos trai. A emoção, às vezes, não controlada, ela nos trai. E existem muitas pessoas que estão nos presídios, que estão nas cadeias, ou que foram mortas, porque elas não controlaram suas emoções. Porque agiram instintivamente. Instinto bestial. Eles deram importância mais à emoção do que propriamente ao sentimento e à razão. Então, é um pouco confuso? Não. Se nós realmente começássemos a pensar e soubéssemos dividir, né, o que são sentimentos nobres, sentimentos que a gente tem para com outras pessoas, e até podem ser sentimentos de tristeza, sentimentos de perda. Ora, não quer dizer que a gente uma perda vai criar uma emoção, mas é um sentimento de perda de alguma coisa que realmente nos transtornou, mas não vai deixar que nós nos descontrolemos emocionalmente. Então, existe essa diferença entre emoção e sentimento, mas a razão está acima disso. A doutrina espírita, ela é até, somos suspeitos em falar sobre isso, né? Porque a doutrina espírita, ela prega muito aquela tríade, né? Aquela trilogia sobre a questão do estudo da filosofia, o estudo da ciência e o estudo da religião, mas principalmente teologia. Tudo isso é uma questão racional. Um dos grandes mandamentos da filosofia espírita é fé raciocinada, fé racional. Podemos amar Deus a todos, sobre todas as coisas, mas por que é que nós temos que fazer isso? Nós temos que nos perguntar. Quer dizer, a gente não tem que fazer as coisas simplesmente por fazer. Então, isso é fé raciocinada. Até mais ou menos na década de 90 do século passado, mais ou menos uns 22, 25 anos atrás, só um exemplo agora, né? As grandes empresas multinacionais, as grandes empresas, grandes corporações, elas tinham uma maneira de contratar seus funcionários, que era pelo quociente de inteligência. É uma fórmula, o QI. É uma fórmula matemática que ia, digamos assim, colocar o nível de inteligência da pessoa a ser contratada. E ele ia ser contratado se ele atingisse um tal parâmetro, digamos assim, um tal, num gráfico ele teria que estar, digamos, aqui no 7 ou no 8, eu não sei direito, mas é por aí. A partir da década de 90, faz mais ou menos uns 20 e poucos anos, existiu também, através de estudos bastante complexos e bastante aprofundados, de cientistas que criaram o QE, que é o quociente emocional. O quociente emocional é aquilo que vai medir a nossa capacidade de controlar nossas emoções. E muitas vezes, muitas empresas deixam, às vezes, de contratar funcionários que têm um QI muito elevado para contratar aquele outro que talvez não tenha o QI muito elevado, mas tenha o QE elevado. Porque ele vai, dependendo do tipo de trabalho, ter um maior autocontrole emocional. E, mais precisamente, há alguns anos, existiu também agora estudos a respeito do quociente espiritual, que seria o QS, que é espírito, spiritual, em inglês. Então, o QS seria o quociente espiritual, que também hoje muitas empresas, e muitas grandes empresas, eu diria, né, estão dando muita importância a questão intuitiva, que não vem nada da emoção e muito menos da razão. Vem da intuição. Vem da intuição. Vem aquilo que está aqui dentro de nós, a priori. A filosofia nos explica o que é a priori, que vem antes do nosso aprendizado. Então, hoje, tudo está ligado nessas três coisas: razão, emoção e agora também a questão da intuição.